espero. Vem, vem me dar seu carinho, eu preciso de amor. Vem, não me deixe sozinho, eu preciso de amor. Vem, vem me dar seu carinho, eu preciso de amor. Vem, não me deixe sozinho, eu preciso de amor. Oh,